Pastor, o seu aniversário será comemorado por nós, seus fiéis, com muita oração, onde elevaremos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo-lhe por sua pessoa abençoada, pelo uso que ele faz de você, pastor, a cada instante, e a sua fidelidade para com ele tem sido presenciada por nós e por tantos outros. Queremos lhe parabenizar pela sua vida consagrada a Deus, pelo seu aniversário e por ter a graça de receber o dom de levar o Evangelho a tantos que têm sede da palavra. Parabéns pelo seu aniversário, pastor. Seja imensamente feliz, pois Deus a cada dia tem um propósito bom para aqueles a quem ama. Desejamos que a paz do Senhor o cubra sem cessar, que grandes bênçãos sejam derramadas na sua vida e que continue a desenvolver tão bem o trabalho que Deus lhe confiou. Parabéns, pastor. Feliz aniversário!